podcast do Zona Zona. Olá! Estamos de volta depois de tanto tempo! Agora estamos aqui no novo endereço zonadozon.wix.com/blog. O nome ainda é Zona Zon, mas é Zona do Zon no endereço, não o R na hora de acessar. Até que se você está ouvindo, você já acessou. Hoje eu estou com os mesmos caras de sempre. Apesar que estava muito sumido além de mim, o Jader, o Double J. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, e aí, pessoas, beleza? Você tá com um blog novo na praça, né? Na verdade é só o site que a gente criou, é o GAD News. A gente só criou o site pra ele, mas a gente ainda continua no GAD lá. Aliás, qual é o significado da sigla GAD? Deu uma de Lene do Simpsons, é segredo, calma. É. O significado é de um clã que a gente tinha no Battlefield. Chamado Gangue do Algodão. Um clã que a gente tem no Battlefield. E esse clã se chama Gangue do Algodão Doce. GAD. Gangue do Algodão? É por isso que é o GAD. Aliás, esse site eu nunca vi ganhar tanto jabá numa semana só, hein, cara. É verdade. Lá, né? No meu cast, agora aqui, cara, tá um fire isso aí. Tá melhor que o Speak Melon, já que tá aí muito mais tarde. Mas isso aí não é novidade, cara, esse blog de... O cara já tem endereço próprio, mano. O cara tem endereço próprio. Assim caminha a humanidade, vai lá. Meu boy. E também, mais uma vez, o Billy Jean. Que tá ultimamente bem mais frequente no Speak Melon do que aqui no Zona Zon, mas continua nosso parceiro. E aí, Billy? E aí, garotada, o Billy chegou trazendo alegria para o Zona Zon. O cara ensaiou a semana inteira, né? Meu Deus. O Billy sempre com as suas piadas pastelão aqui. Aliás, né, já garantindo o clima de pastel do... Qual é o nome do cara? O Dória, né? Foi comer pastel na rua. O Dória, né, cara? Eu tava vendo as imagens dele hoje fazendo campanha, né, cara? Fazendo uma cara de... Meu, cara, você realmente confia em alguém que não gosta de pastel, cara? Eu não confio, meu. Vai tomar cafezinho e faz cara de nojo. É, cara. Meu, pô, café com leite é mó bom, cara, meu. O cara tomando um pingado lá no copinho americano com mó nojo, mano. Né? Foi a melhor campanha que ele fez. E o Sérgio também tá aqui, né? SLS Vader. Diretamente do Speak Melon. Olha lá, como é que tá o Speak Melon lá? Tá uma merda, como sempre, né, cara? Eu falo a verdade, né, cara? Mas eu queria agradecer que, tipo, o último podcast que a gente gravou aqui foi aquele de histórias de ônibus, não é? Foi, então. Mas eu queria agradecer a ViaSul, que hoje fez uma paralisação e eu não fui trabalhar graças a ViaSul. E eu fiquei aqui em casa zerando o Uncharted, cara, de boa. Eu queria agradecer aquele maldito jornalzinho da Rede Globo de manhã, tá ligado? Acho que deu essa notícia pra mim, cara. Eu fui pro ponto, cara. Fui tentar pegar o ônibus aqui, cara. Passou reto e parecia que tinha Gaviões da Fiel dentro do ônibus, cara. Eu desisti, cara. Foda-se, vou jogar Uncharted na minha casa. Obrigado, ViaSul. Valeu. Olha como é a quebrada do Bolívia, mano. É a mesma de vocês, hein, mano. Zona Sul, foi a ViaSul que parou, mano. Eu ia falar isso agora. Eu uso a ViaSul, só que só quando eu cheguei em casa de tarde que eu vi seu post agradecendo a ViaSul que eu entendi que eles estavam de greve. Porque eu cheguei no terminal só com o mal, fui lá no Furafila, as catracas fechadas com os funilados. Falei, que bosta está acontecendo ali? Aí, claro que eu não fiquei pra descobrir o que era, né, conversando com quem nem tem culpa de nada, que eu tenho horário. Eu fui pra faculdade de metrô mesmo. Aí, se eu soubesse que era, seria uma boa... Que boy, vai pra faculdade de metrô, mano. Nossa, que boy, cara. Nossa, que rico, né? Tem endereço próprio também no blog já. Ai, caramba. Se eu tivesse me tocado que era greve, o que não faz sentido, porque eu peguei o ônibus da Via Sul até o terminal, então... Eu não entendi isso também. Você foi de busão pra lá, mas era greve? Como assim? Por isso que eu não despertei de greve nada. O dinheiro da passagem foi pro motorista. Então, cara, mas não eram todas as linhas, cara. Mas aí, dependendo da sua área e que linha que passa, que nem eu, meu. Tipo, acho que vem a porra da região inteira aqui da Cursino tentando ir pro metrô saúde, cara. Então, é claro que eu não me mato, cara, pra entrar dentro do ônibus, cara. Pode descontar do meu salário, cara. Eu não tô nem aí, cara. Eu não vou me matar pra entrar no micro-ônibus da região inteira da Cursino pra ir até a saúde, cara. O ônibus comum já... Não, cara, e quando eu ia pra Santa... Ih, vai virar outro podcast. Quando eu ia pra Santo André... História de ônibus parte 2. É, eu pegava o busão e pra Santo André só tem busão pequeno. Eu sou... não sei quanto o Arião tem de altura, mas eu sou um pouquinho menor que ele só. Nossa, é... Então, eu tenho 1,85. Eu ia em pé naquele micro ônibus, que é tipo aqueles escolar, saca? E era muito cheio. E eu tinha que ficar naquelas vagas pra semi-deficiente, porque um deficiente comum não entra com a cadeira de rodas ali. Aí, eu com meu 1,85m em pé, num lugar onde é micro, eu ficava tipo parecendo um C, sabe? Com o pé bem pra frente e o tronco bem inclinado pra baixo, assim, porque eu não conseguia outra posição pra sentar. Jader, isso aí é segunda a sexta pra mim, cara. Isso é rotina, né? Eu cheguei a falar disso no último Zoncast, que os ônibus são feitos pra pessoas pequenas. É, cara, é bem nessa. Mas hoje, cara, o primeiro que eu vi, meu, passou reto, voltado de gente, falei, tchau, meu, cara, nem vou me preocupar, cara, meu. Fiquei 5 minutos no ponto, eu fui... Deixa eu jogar meu Uncharted em paz aqui, cara. Então, você é feito pra pessoa pequena, é feito pra mim, né? Isso aí. É, pra você mesmo. Pra você deve ser... Não tem problema com nenhuma poltrona do busão, mano. E nem avião. Pro Samuel deve ser aquele Breda, né, mano? Gigante. Breda? Breda? Que é isso? Previsão de viagem. Nossa, o Billy vai de fretado pros rolês dele. É. Mas qual que é o tema mesmo, Arion, do podcast? Hoje o... Tá, toma as rédeas aí, ó. O tema hoje, a gente prometeu lá no podcast do SBT, são as pegadinhas, tanto do SBT, do mito Silvio Santos, quanto também as gringas, e ainda passando pelo... Escolar. Qual é o nome lá, mano? Não, pelas campanhas publicitárias que às vezes elas usam pegadinhas pra fazer campanha. Ah, por sim. Eu acho que a última que chamou mais atenção, a que eu me lembro pelo menos assim, no geral, podendo incluir todas elas, era aquela de um palhaço assassino, que a pessoa, tipo no estacionamento, virava uma esquina, uma parede, e um cara vestido de palhaço com uma máscara sinistra, porrete, tipo do Chapolin, só que um de verdade pesado e um corpo do lado. Vocês lembram disso? Mas isso deu ruim, né? Não deu ruim isso daí? Não sei, deu? A última vez que eu tinha lido alguma coisa sobre isso, eu lembro que o cara tinha levado uns tiros, não foi? O palhaço? Não sei, aliás, tem algumas pegadinhas que a gente ouve falar que acabou mal, mas essa eu não tenho certeza. Não... Peraí, Arion, cara, eu gosto de contextualizar as coisas, né? Calma, cara. A gente tá vindo no cerne da coisa, a gente tem que ir na mitologia, cara, meu. Quem foi o primeiro cara zoeiro, meu? Pra mim, foi o Loki, cara, na mitologia nórdica, cara. A gente tem que vir antes, o deus da trapaça. Ah, pra mim foi da travessura. Aqui no Brasil, mas eu não conto muito com o folclore brasileiro. Vai atravessar. Eu comecei pelo que chamou mais atenção ultimamente, mano. Ultimamente, né? Mas eu gosto de voltar lá atrás, né, cara? O primeiro Ivolanda da história, né, cara? Foi o Loki, né, cara? Meu, Ivolanda. Tipo, o Ivolanda só aperfeiçoou, né, cara? Mas... Voltava atrás, né? Depois aí o Jader disse aí, né? Tem um Saci, né, cara? E isso tudo foi evoluindo até os tempos de hoje. Até, né, chegar no brasileiro. O brasileiro e o japonês também, cara, porque o japonês também é outro nível. A gente tem que dar uma separada, assim, entendeu, das coisas. Mas aqui no Brasil a gente pode falar, cara, que existe antes de Topa Tudo por Dinheiro e depois de Topa Tudo por Dinheiro. Existe a Era de Ouro, que é essa aí, né, Topa Tudo por Dinheiro, e uma Era de Prata, que foi aquele Você na TV com o João Kleber na Manchete, no começo dos anos 2000. Uma Era de Prata. Meu Deus. São duas eras distintas aqui das pegadinhas aqui no Brasil, mas... Agora eu queria perguntar pra vocês, o Faustão tinha pegadinha? Eu não lembro. Não, o Faustão tinha aquelas Olimpíadas lá que ele maltratava as pessoas lá enquanto corria num teco de madeira, lembra? Ah, é, os Jogos Vorazes Brasileiros, né? Mas, nossa, pode crer. Acho que não tem a ver com pegadinha isso não, mano. Né, então, não é pegadinha, é só a questão de maltratar as pessoas mesmo. Ah, agora eu lembrei. Mano, e no meio disso ainda teve um mito no Sérgio Malandro na Gazeta também, cara. Pegadinha no balão. Da Era de Prata. A Gazeta tinha pegadinhas também. Não, e agora? Topa Tudo por Dinheiro ou o Sérgio Malandro na Gazeta? Ah, cara, é difícil. Topa Tudo por Dinheiro. Cara, o Sérgio Malandro só zoava as pessoas. Vai ficar os dois no primeiro lugar aí, mano. Não, não, mas, cara, o Topa Tudo por Dinheiro, cara, é tipo... Era de ouro, tipo a DC, cara, no começo, tá ligado, meu? Depois veio a Rede TV, foi a Marvel, tá ligado, meu? Mas Topa Tudo por Dinheiro é clássico. Vamos dizer que teve uns dois ouro aí, mano. Uhum. Dá pra dizer que teve uns dois ouro. Vamos chamar de Era de Ouro, mas... Estamos nas Olimpíadas ainda, vamos dar medalha de ouro pros dois, mano. Tem que ser de bronze, porque é o único que dá pra dar duas medalhas. E Volando ou Sérgio Malandro? Não, quem é mais mito? E Volando ou Gordinho da Rede TV, cara? Do que o que o que? Nossa, mano. Ele morreu, pô, esse cara. Antes da gente começar a falar das pegadinhas, eu queria perguntar pra vocês, você acha que existe diferença entre pegadinha e trollagem? Primeiro eu não gosto dessa palavra. Por quê? Já viu o Arion que você gosta? Não gosta de trollagem. Não gosto mesmo, bagulho idiota, mano. Arion é velho. Como assim? Quer falar, liberdade é tua, mas olha o bagulho idiota. Ele não gosta da palavra trollar, cara, ou trollagem. Ele não gosta desse verbo, Arion. Não sei porquê, cara. Primeiro que esse verbo não existe. Ah, tá na internet, é verdade. Com certeza. Toda pegadinha que tiver na internet é verdade, não tem nenhuma combinada, então. Uhum. Fala isso pro João Kleber. Não, tem um amigo meu de Santo André, que tem até o vídeo no Facebook dele. Ele participou de uma pegadinha do João Kleber, que o cara, pra começar a passar mal, tinha que socorrer o cara, não lembro direito como é que era, mas ele falou que é combinado sim, e ele ganhou R$50 pra trabalhar. Claro pra que fazer é combinado, nitidamente combinado, Kleber. Mas... João Kleber lá, o teste de fidelidade é a pegadinha mais combinada que existe no mundo, mano. Mas agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, cara. Se vocês caíssem numa pegadinha, cara, realmente, tipo, foi do nada, você caiu numa pegadinha, meu. Tipo, vocês iam aceitar mesmo R$50 pra ser humilhado, tá ligado? No SBT? Ou... Falando assim, mano? Não, porque depende, cara. Depende. De repente o cara que vem te dar os 50 conto vai falar, dá uma outra conversa, né? Vai aparecer na televisão. De repente, dependendo da cabeça que você tem, você vai abraçar a ideia dele lá. Eu não iria. Mas falando do SBT, cara, a gente tem que lembrar das memoráveis do SBT, cara, porque o clássico tem que separar ali, né, tem alguns estilos, né, cara, tem uma que, meu, não importa o canal, cara, eu sempre vou dar risada, cara, não importa a época, e eu acho muito idiota, cara, porque isso pega o ser humano, assim, tipo, o ser humano é muito idiota, tá ligado, a maioria deles, cara, tipo, é aquela clássica do um tatatá ou dois tatatá, cara. Eu sempre tenho que lembrar disso, cara. Que é uma caixa gigante, tá ligado? No meio da praça, com um buraco lá no meio. Uma placa gigante escrita: não olhe. Entendeu? E a pessoa vai lá, coloca a cabeça e leva uma tortada na cara, tá ligado? Cara, eu sinceramente, eu fico indignado com esse povo. Sério, de verdade. O negócio gigante escrito não olhe, é sério que você vai pôr a cabeça lá dentro? Mano, mas a curiosidade é maior do que qualquer coisa, né? Não. A curiosidade é maior que a idiotice. Peraí, é isso, que... né? Tipo, sei lá, isso tá acontecendo e tem 70 mil pessoas ao redor que tão dando risada das outras pessoas caindo e já tão começando a dar risada da pessoa que vai cair, tá ligado? E a pessoa não se toca nisso. Isso que é pior, né, cara? Mas... Aliás, falando em voando, pegadinhas assim... Tipo, eu fiquei triste, cara, porque minha mãe já conheceu o Ivolanda, cara, numa festa de umas, dos amigos dela aí, cara, e eu devia ter ido nessa festa, eu falei, ah, meu, eu não fui, cara, e eu perdi. Ele era holandês? Hã? Ele era holandês? Não, por quê, cara? Porque Ivolanda... Ah, tá. Aí, ó, ó, o Samuel aí propagando a pegadinha. É, o Billy Pastela. Billy Dória é o nome dele. Cara, eu pensei que era podcast de pegadinha, não da Praça Nossa, né? Então, tipo, eu não conheci o Ivolanda, cara, mas a minha mãe já conheceu o Deus, cara, das pegadinhas, pessoalmente. Ela zerou a vida, hein, mano? Zerou a vida, cara, conheceu o Ivolanda. Nossa, sério, isso é zerar a vida? Pô, é o Ivolanda, mano. Ivolanda, mano. Okay. É uma das várias maneiras de zerar a vida. Ok. Caramba, o que eu gosto do Ivolanda é que ele apanhava com estilo, tá ligado, meu? O cara realmente se jogava, cara. E não sei como ele nunca morreu, né, meu, cara? Tipo, nunca ninguém passou dos limites com ele, meu. Você lembra de alguma dele, Ariel? Arrumaram sósia dele aí. Uhum. A que eu sempre lembro, na verdade, ele não aparecia, assim, pra pessoa que caia na pegadinha. Mas ele fazia a voz daquela caveira, lembra? Tinha o táxi e a moto que era uma caveira que tava no piloto. Lembro. Ei, vocês querem uma carona pro inferno? Ghost Rider ponto, brasileiro, né, o cara? Não, mas na verdade eu vi essa pegadinha essas ontem, acho. E acho que não é o Ivolanda. Eu acho que, se não me engano, é o dublador do Esqueleto. Eu acho que teve, pelo menos. Não é o Ivolanda, esse é o Jib, o nome dele, meu. Mas nem nas antigas era o Ivolanda, mano? Não, o nome dele é Jib. Então, parece que nessa nova onda do Silvio Santos de fazer pegadinha, tem uma nova versão que eu achei lá. Só que não é tão engraçada como... Inclusive, existe um canal no YouTube só com as pegadinhas do Silvio Santos. Aí tem, eu achei essa segunda versão lá. É. Vixe, eu vou ver esse canal quando eu dar uma conferida. Tem... ainda, né, como eu tô falando das recentes, vocês nas antigas, mas não tô nem aí. Também tinha uma... Eu considero como uma pegadinha, acho que dá pra encaixar. Aquela que o cara chama a mina pra sair e tal, ela não quer. Aí ele apita o alarme do carrão dele e a mina muda de ideia. Ah, sim. Ou ele finge que ele tá a pé, ou finge que tá com um carrinho qualquer. Aí ele aperta o alarme do carro e é um Camaro, ou é uma Ferrari, um carrão, tá ligado? Aí a mina, esse que é seu carro, vamos dar um rolê assim, não sei o quê. Esse é o... Fala, mas você tá falando, esse aí é o gringo, né? É. Imitaram no Brasil, mas fizeram na gringa. Esse cara, não sei se vocês conhecem, chama Vitaly, é um russo meio americano. Uhum. Esse cara fez... Acho que ele é doente. Esse cara é doente, mano. O cara, uhum. Mas o cara é foda, meu. Ele invadiu o campo, mano, aqui na final da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã, meu. Cara é doente. Oi, tem problema, cara. Esse maluco aí. Uhum. Estamos em 2016, quase 2017, eu não sabia que invadiram uma final no da Copa. Você nem viu, né, Arion, cara? Perdi meu tempo. Revoltadinho. Eu devia estar fazendo alguma coisa melhor, tipo dormir. Tipo comer. O Billy não ia falar algum, ou falou agora? É, eu ia falar do pegadinha do motoqueiro fantasma lá, da caveira, que tem aquela parte do... Que é a melhor parte do final, quando aparece o cachaceiro lá, que ele tá com a garrafa de... Garrafinho. Ele tá com uma garrafa na moto. Ah, mano, acho que ele joga o chinelo. É um mendigo, não é? Não, mano, é uma garrafa. É um mendigo, mas é. Ó, não, ele fala, você, cachaceiro. Aí ele então, tá com uma garrafa nele. O cara é cachaceiro. Pelo que eu me lembro, ele sai correndo. Tipo, ele dá uns dois passos, volta, pega a garrafa e volta a correr de novo. Aí o cobertor dele cai, eu acho que ele joga o chinelo, mas a garrafa ele salva, mano. Acho que não, hein, mano. Tenho quase certeza que ele. Ele dá uns dois passos, volta pra pegar a garrafa e corre de novo, mano. Ele joga o chinelo, alguma coisa assim. E também tinha uma do mesmo naipe. Acho que a pessoa ficava, sei lá, algum buraco da calçada. cobria com papelão e só um anel, eu acho. Ou se era dinheiro, sei lá. Aí a pessoa baixava pra pegar e... O cara saía debaixo dos papelão lá e a pessoa saía correndo. Era na calçada do cemitério também. Eu gosto daquela clássica, meu, que é sempre algum dinheiro amarrado numa cordinha, tá ligado? Sempre um idiota, meu. Meu, eu tava revendo... algumas aqui, cara, eu gosto dessas, tipo, dão desespero na galera, que nem essa aí do motoqueiro, tá ligado? Tem uma clássica do Ivoano que, tipo, tá uma fila gigante, assim, pra pessoal que tá comprando botijão de gás, mano, meu. Entendeu? E o Ivoano corta o caminho, tá ligado? E tu começa a reclamar, ah, você não pode fazer isso, não sei o quê, meu, aí... Aí o cara pega, para, meu, pera aí, meu. Ele pega, tipo, assim, de uma... tipo, umas dinamite, tá ligado? E ameaça explodir o negócio. Todo mundo sai correndo, meu. É muito escroto, cara. Ah, dessa de explosão aí, estão tendo uma dos caras vestidos de... A árabe chega com a mochila, joga nas pessoas e sai correndo hoje em dia. Pode crer. O nego tá fazendo isso aí direto. O cara vai entrar no ônibus assim, larga a mochila dentro e sai correndo. Aí, daí você olha de longe o ônibus, assim, todo mundo saindo correndo do ônibus. É engraçado. Nem me fala de mochila que eu tive que jogar a minha fora. Ai. Ah. Essa, uma pegadinha, mano, que o Billy caiu lá no, nas Olimpíadas. Eu também caí das Olimpíadas. Eu também caí no conto da você pode levar a mochila no estádio, né? Que eu acabei... caiu no conto da mochila. O e... sempre tá sem nada. Sempre tô sem. Ainda mais vai em algum jogo. Mas eu quase pedi mochila nesse. E esse aí que um cara vestido de árabe lá joga mochila, me lembra uma daqueles moleques lá do Não É Sério TV. Eu, se não me engano, foi eles. Eles, tipo, encostavam o carro perto de um ponto de ônibus cheio, desovavam o corpo e iam embora. Uhum. Vocês chegaram a ver, vocês lembram? Não. Mano, eu achei mito demais. Se não me engano, foi esses caras do Não É Sério TV. Tipo, um desses já tava morto, enrolado no lençol, e jogava na calçada e ia embora. Todo mundo ficava desesperado no ponto lá. E eles também fizeram um que fingia que tava enforcado na praça. Alguém passava na praça à noite assim, e um deles tava pendurado com uma forca lá. E a pessoa corria pra levantar o cara, sabe? Abraçava as pernas e levantava. E quando via que era mentira, começava a bater nos moleques lá. Vocês também falam do Evolando agora? Uma que eu lembro, essa que eu tenho certeza que era ele. Acho que no boteco tava escrito... Não. Putz, acho que não era ele. Mas era nem um boteco. Tipo uma Kombi, sabe? Vendendo comida aí. Os food truck de verdade. E acho que tava escrito a... Putz, mano. Como que era? Tipo, ganha um suco. Ah, ganha um copo de suco. Tipo, compra um sanduíche e ganha um copo de suco. Aí dava só o copo vazio, que era um copo de suco. Aí tava falando, ah, mas tá me tirando, copo vazio. Não, com certeza copo. Isso é coisa do Silvio Santos. Você queria? Naipe do Silvio Santos, essa aí. É, não, isso é coisa do Silvio. Lembro agora se era o Ivo Holanda, mas o cara, não, tá aí, ó. Um copo de suco que você tá querendo. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já fizeram algum tipo de pegadinha contra outra pessoa? Ou sei lá, na época de escola ou não? Sei lá, meu sonho é ter uma agência de pegadinha, mas eu acho que nunca fiz nenhuma. Por que tem uma agência de pegadinha, cara? Eu não entendi isso, cara. Como? Faz um canal no YouTube, mas... cara. Sai fazendo pegadinha, cara, no YouTube. Ah, é tipo isso mesmo. Então, é um canal... Mas eu quero ganhar dinheiro com isso, entendeu? Cara, eu lembro de uma vez na época da escola, cara, mas tipo, eu não fiz isso, mas eu tive que ficar segurando a risada, cara, porque eu tinha uma sala que só tinha filha da puta, tá ligado, meu? Era um pessoal muito zoeiro dentro da sala, meu. Eu lembro até uma vez, cara, que não sei, acho que o pessoal levou bebida numa aula de educação física, tá ligado? Isso aí deu uma merda. Nossa. Teve reunião à noite, cara, um dos pais desse pessoal barra pesada levou uma arma, deu tiro lá pra dentro da escola, cara. Nossa, onde, mano? Você estudava onde? Juro Ribeiro, mano. Aqui, meu. Perto da cursina. Eita. Nem no Elipa acontece isso. Né? Nem no Elipa acontece esses bagulhos. Tá vendo? Brasilina aqui, o bagulho é louco também, cara. Brasilina. Eita, né? Nós. Mano, e eu lembro uma vez, cara, e foi esse mesmo grupinho, cara, meu. Tipo, tinha uma professora que ninguém gostava, tá ligado, né? Tipo, os caras fizeram aquele clássico, cara. Tipo, de pegar aquele balde de lixo, tá ligado? Aquele cestinho de lixo e deixar em cima da porta e a pessoa abrir e o negócio cair na cabeça, cara. Mas, tipo, os caras fizeram isso e foi perfeito, tá ligado? Caiu na cabeça da professora e, tipo... Nossa, tipo, se fizesse isso na minha escola, era coma na professora. Porque era um latão de metal que ficava, nossa, dentro da sala. Cara, se fazer um bagulho desse, era coma na professora, na hora. Mano, tipo, foi... É muito errado, cara. Foi muito errado, mas cara, eu só tinha vontade de sair dando risada, cara. Eu segurei pra não dar risada, senão ia, tipo, ó, esse retardado que tá dando risada aqui. As pegadinhas que faziam lá na escola era sempre pra gente poder ir embora, porque Tipo, nenhuma pegadinha era leve o suficiente só pra dar risada. A gente tinha que ter que ir embora. Eu nunca participei pra não ser expulso. Mas eu sabia quando ia acontecer e já arrumava meu material antes, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, eu não sei como. Assim, na escola é pra você se ocupar com as aulas. Só que vagabundo tem a mentalidade muito ampla quando não tá fazendo nada. E eles não sei como descobriram que você... Sabe aquelas borrachas verdes? Uhum. Então, nego pegava uma borracha verde daquela, pegava um clipe de papel comum, né? Enfiava no meio da borracha, como se fosse fazer um plug de tomada, sabe? Como se fosse uma tomada comum antes da Dilma. Aí, eles colocavam essa parada na tomada e dava uma bica. Caramba. E isso fazia, por algum motivo que eu não sei, dava curto e caía toda a energia da escola. Simples assim. Acho que eu já ouvi falar isso aí. Não sei se foi você mesmo. Não, foi o próprio Jair que falou no de Lendas Urbanas. Isso. Foi, né? Era o jeito da gente poder ir embora, porque sem luz não tinha merenda. Sem merenda a gente tinha que comer em casa. Bem, na minha escola então, simplesmente jogaram uma bomba no transformador, mano, na quadra, no quadro de energia. Foi mais rápido. É, um pouco mais hardcore. Uma pegadinha que eu já fiz uma vez, a gente... Você, não, a gente... senhor Jamal, você, um rapaz, tão calmo, fez uma pegadinha, olha só. Meu. Então calmo, senhor pegadeiro aí. Eu não sei como a gente conseguiu umas notas de dinheiro, tipo de banco imobiliário, só que era do tamanho real mesmo, né? Só que tinha a famosa frase lá, sem valor comercial, né? Aí a gente dobrou, deixou bem dobradinho assim e colocou em frente um portão pra ver as pessoas pegando, entendeu? Pensando que era uma nota de verdade. Aí eu lembro que duas meninas começaram... As meninas estavam atravessando a rua assim, viram a nota, as duas saíram correndo ao mesmo tempo. Aí elas começaram a brigar pela nota. Teve um cara lá que pegou, ficou mó felizão lá. Uma nota de R$5. Aí você já pode ser contratado pelo Silvio. É. Eu quero dizer que eu errei. Que eu falei que a última pegadinha que mais chamou a atenção foi a do palhaço. Mas... Você viu os caras lá nas Olimpíadas, né? Fingiram que tinha sido assaltado? Ah, verdade. Deu uma pegadinha no mundo inteiro aí, mano. Verdade. Eu nem sei a história direito, mas fiquei sabendo que uns caras da natação, acho, eles disseram que tinha sido assaltado, mas não foram. Vocês sabem essa história aí? Ah, foi isso, mas isso aí não é pegadinha. Isso aí os caras zoaram o barraco e, meu, tipo, cada um deve ter namorado ou esposa pra não dar merda, né? Entendeu? Tipo, ah, inventa essa história aí, cara, mas... Se ferrou porque deu merda do mesmo jeito. É, meu, quem vai perder os patrocínios são eles, né? Sim. nem questão de ser preso ou não, cara. Quem rodou foi eles mesmo, cara. Mas aí que tá, meu, todo mundo acha que o país é zoado, né, cara? Mas não adianta, meu, você quer dar uma de malandro aqui, meu? Não, não, né? Você quer dar uma de malandro na terra dos malandros, meu? Não, então, né, cara? Tem que ser daqui pra fazer alguma coisa do tipo. Mas por que eles falaram que foram assaltados? Porque eles foram num posto de gasolina e zoaram o barraco lá no posto, cara, meu. Mijaram, quebraram tudo. Ah, meu, tava bem louco, tá ligado? E aí, pra dizer que não tinham sido eles... É, inventaram uma história de assalto. Uma pegadinha. É. Pegadinha do time americano, entendeu? Vocês acham que... Primeiro de abril, as mentiras acabam se encaixando em pegadinhas? Cara, meu, esse é o primeiro dia do ano. Cara, eu tenho muito problema com o primeiro de abril, porque assim, eu zoo todo mundo... Você esquece. Não, por isso. Porque eu zoo todo mundo durante o ano inteiro. E na maioria das vezes, quando eu quero falar sério, é no primeiro de abril. Esse é o dia que você quer falar sério, né? Então, tipo, acontece alguma coisa séria e eu falo, comento com alguém e ninguém quer acreditar em mim. Tipo... Já aconteceu de pegar fogo no... É, pegar fogo é demais. Eu deu queimar meu PC de raiva e ninguém acreditou em mim. Até o outro dia que eu continuei com o PC, que eu apareci com um PC novo. Você aí tomou fogo mesmo nele? Sim, aí não tava funcionando, era velho já. Eu queimei. É tipo queimei uma placa enquanto usava ou você riscou o fósforo? Não, eu risquei o fósforo mesmo. Que louco, mano. Aí, tipo, no outro dia eu apareço com um negócio novo, aí todo mundo, ô, você fez mesmo aquilo e tal? Porque, tipo, o único dia que eu realmente quis falar sério, ninguém acreditou em mim, sacou? Então, tipo, eu dei muito problema com o primeiro dia. E todo mundo quer fazer essas pegadinhas de imbecil, sabe? Tipo, tem sei lá o que dando de graça, aí vai nego lá pro mercado pegar coisa de graça no mercado. Sabe, aí aparece no jornal o nego reclamando porque era 1º de abril. Então eu tenho muito problema com o 1º de abril por isso. Tento falar a verdade e ninguém me escuta. Toda notícia legal que você quiser dar no 1º de abril, você tem que esperar virar dia 2, né? É. Mas tem uns caras aí que contaram umas mentiras grandes aí, tipo atleta e tal, todo mundo acreditou, não foi? Ah, pra mim, o maior que conta mentira grande e todo mundo acredita é o Cid, do Não Salvo. Não, eu acho que o Sérgio, mano, não tem algum cara do WWE, sei lá, algum lutador de não sei o quê, que falou que ia participar de um evento, mas era mentira? Era o cara lá, o John Cena, não, mas não foi o John Cena, os caras estavam falando de um evento que ia rolar da WWE, tipo, aqueles trotes, tá ligado, que você liga pra casa da pessoa, era como se fosse um programa de rádio, tá ligado, aí virou um meme, né, cara, it's John Cena, tá ligado, um vídeo clássico, cara, mas, agora, voltando um pouquinho naquele negócio do 1º de abril, cara, eu tenho raiva dessa data, cara, porque, meu, todo mundo que não é engraçado quer ser engraçado nesse dia, meu. Isso é um problema. Esse é o maior problema pra mim, cara. Eu vejo, principalmente o público civil, cara, da sua família, tiozão, sabe, cara? Civil mesmo. É, cara, o pessoal do seu trabalho, cara, meu, tipo, já não gosta da pessoa. Nesse dia a pessoa fica impossível, saca, meu? Tipo, eu tenho raiva desse dia, cara. O 1º de abril. Fora as notícias mesmo, que às vezes, sei lá, eu tô vendo. Ah, vai sair tal filme legal. Caramba, meu. Aí, tipo, eu olho pra data. Ah, 1º de abril, né? Ai, que merda, cara. É difícil acreditar em alguma coisa. 1º de abril é o pior dia do mundo, cara. Tem uma do Silvio Santos que ficou bem famosa, acho que foi pras gringas e tal. Aquela mina fantasma no elevador. Mas isso aí não foi pago, não, meu, pelo estúdio aqui do Dorn. Isso aí é, tipo, ficou legal, tá ligado? Mas é. Tenha sido, mas é uma pegadinha. A pegadinha, eu me importo mais com a criatividade do que se era combinado, se era campanha, tudo isso. Uhum. Então, é que o Silvio Santos, nesses últimos meses, ele entrou numa onda de pegadinhas nerds e pra promover filme de terror. Ele todo filme de terror sai. Ó, então, a do Chuck, que ele sai do letreiro lá do banner da placa lá do ponto de ônibus, eu achei da hora essa. É, foi da hora. Inclusive tá na minha lista. Mas se fosse comigo, eu ia ficar traumatizado, mano. Eu tenho um trauma ferrado do Chuck. Apesar que, sei lá, você tá de boa no ponto. Do nada sai um anão louco, mexendo de Chuck diante da placa do ponto de ônibus. Então, até você racionalizar que aquilo é um anão. Não, mesmo se você perceber de imediato que é um anão, pô, o cara pode ser louco, né, pra estar dentro do ponto do ônibus, mano. Não vou ficar aqui perto dele. Mesmo se você percebe que não é. O problema não é nem ser o Chuck, o problema é que é um anão com a faca na mão, meu. Então você não vai ficar lá, né? Não, podia ter ser um gigante, né? É. Mas tem também aquela do The Walking Dead, vocês viram, que é bem legal também, do metrô. Tipo, é um metrô. Ai. Aí tá uma pessoa só no vagão inteiro. A gente falou disso na época. Foi tipo, que metrô é esse que ninguém usa? Acho que foi em Fortaleza, se não me engano. O metrô mais inútil que eu já vi. Aí a pessoa tá dentro do vagão, apaga tudo, o trem para, não abre a porta. Aí apaga a luz, dá um pisca, a luz pisca, aparece um monte de zumbi do outro lado da janela, a pessoa fica desesperada pra sair. Aí do nada aparece um zumbi pela metade, lá, cérebro, cérebro! Eu achei bem. É do Silvio Santos isso também? É, depois procura lá no canal. Não, o Silvio Santos é um mestre. É. Aí também tem a do Star Wars, né? Que o cara tá andando na rua, do nada aparece o Darth Vader com um monte de Stormtroopers. Aí a pessoa fica sem saber o que fazer, assim. Aí eles começam a andar na direção da pessoa. Que é, a pessoa civil, né, cara? Porque se fosse a gente, é um bando de idiota, né, passando aqui. Eu ia te rociar. Ah, não, essas de o cara tá andando, já tem um monte. Tem aqueles que, tipo, o cara tá descendo uma rua, uma ladeira, sozinho. Aí, tipo, vira um cara assim, aparece um cara sozinho, assim, no meio do beco e fala: é ele ali! E começa a correr. Aí o cara fica olhando e vem aquela multidão subindo a ladeira, assim, atrás do cara. Isso é clássico do Silvio Santos. Mas fazia. Você sabe que isso aí é tiradão do pessoal do Japão, né, cara? Isso aí é vintage Japão, cara. O Silvio Santos sabe pegar as coisas nos lugares certos. O Silvio Santos também é esperto nisso, cara. Ele pegou uma boa referência, cara, japonês. Aliás, os japoneses são fodas, né, cara? Até o Simpsons já teve episódio, né, que eles vão num programa lá de um game show maluco, né, cara? É tudo inspirado. Meu, a TV japonesa é maluca, cara. Ah, cara, acho que só eles ganham do Brasil na zoeira, meu. Daqui o Brasil é forte na zoeira, hein? Olha que o Brasil é forte, cara, mas o Japão também tá em outro nível, meu. As pegadinhas, tem umas que tipo, é pra machucar mesmo, tá ligado? Os que não tô nem aí, meu. Tem uma que eu não lembro de quem que é, se era SBT, mas era tipo uma viela, mas não na favela, tipo uma viela no meio da uma parte bem urbanizada mesmo, e vinha um... Quando você tava passando por ela, no meio dela, aparecia um cara vestido de cowboy, gritando, os índios, os índios, os índios! A pessoa não dava bola, o cara gritando o índio ia embora. E antes dela chegar no fim da viela, vinha uma pá de cara, tipo, trajado de índio, sabe? Tudo pintado com umas armas de índio lá, de mentira. E a pessoa sai correndo com medo dos índios. Acho que eu já vi, sim. Só o Billy, viu? Desse do índio, sim. Caramba, mano. Esse do índio eu não lembro, não. Eu lembro dos caras querendo pegar alguém e subir na rua, quase do mesmo jeito aí. Só como que eram uns caras comuns. É, então, era a mesma coisa, só que um cara aparecia no meio do beco e falava assim, ah, achei ele, tá, ele tá aqui. Começava a correr na direção dele, da pessoa que tá descendo. Aí, quando ela começava a correr, vinha mais umas 50 pessoas correndo atrás desse que gritou, atrás da pessoa que tava descendo a rua. E a pessoa saia correndo desesperada. É quase a mesma coisa do índio, só que com gangsters querendo matar alguém. A mesma essência. É. Tinha aquela clássica que uma mina bonita ia abrir os braços na rua, ah, quanto tempo! Aí o cara mal feio queria abraçar ela e ela desviava e abraçava o cara de trás. Essas aqui, no estilo brasileiro, cara, dessas aí, geralmente, né, o cara sempre acha que vai se dar bem, né, cara, com a mulher. E sempre aparece o marido ou namorado, cara, pra bater na pessoa, cara. Sempre, meu, cara, tipo. Esse é o toque do Brasil mesmo, cara. Clássico, né? Sempre tem dessa. Vi uma, não sei se vocês chegaram a ver também, tipo um repórter, uma pessoa, assim, jornalista, com a câmera e tal, o microfone na rua, pedindo opinião sobre homossexualismo. Aí foi conversar com um cara normal. Ah, eu acho que é pouca vergonha isso aí. Não tem nada que ser viado, né? Coisa horrorosa, não sei o que lá e tal. Aí chamava um cara lá, motoglodita, grandão lá, monstro, bombado. Cara, e você, qual que é a sua opinião? Não, eu sou homossexual, eu acho que quem é contra tem mais é que apanhar mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Aí a repórter, e você é contra, né? Você é super, não, que isso, tem que respeitar. O cara começava a afinar lá, desconversava. Ai, cara. Essa é clássica também. É bom que você vê, tipo, o retrato do verdadeiro brasileiro. O brasileiro é isso aí mesmo, né, cara, meu? O cara se esquiva de tudo, né, meu, cara? Quer dar uma de malandro e não é, né, meu, cara? É sensacional, cara. E isso conta a história do nosso país um pouco, né? Sérgio é historiador. Uhum. E quer começar o bagulho contando lá dos primórdios, agora conta a história do país. Porque senão, né, não tem pauta. Pode chegar a gente só lembrar disso, né, Ariel, cara? Isso é verdade. Eu tô falando, mas eu concordo. Uhum. Dani, segue o jogo. Tem aquela das abelhas também, do Silvio Santos, que o cara entra todo com aquela roupa de quem mexe com abelha, sabe? Que tem tipo uma máscara, um capacete assim, luva amarela e tal. Entra no elevador com... Sei lá. Entra com umas caixas escrito abelha viva e tem uma pessoa no elevador. Ele entra no elevador e tal. Eu não lembro se apaga a luz do elevador ou se nem apaga. Mas o cara finge que desequilibrou, caiu. Mas fala, nossa, cuidado, protege o rosto, protege o rosto. E o cara desesperado, tipo, abaixa a cara e põe a mão no rosto pra não picar. Mas ele não vê que não tem abelha nenhuma. O cara fica lá todo besta achando que tem abelha no elevador. Eu não consegui entender essa pegadinha até hoje, sabe? Porque, tipo, sério que ninguém parou pra prestar atenção que não tinha nada ali dentro? Tipo, então, mas a pessoa, ela toma um susto. Sim. E aí acho que ela não percebe que não tem som de abelha. E ela não vê porque o cara fala, protege o rosto, protege o rosto. Aí a pessoa fecha o olho e põe a mão na cara pra proteger. Não quer tomar picada na cara. Aí ela não vê que não tem abelha. Dessas de elevador aí, a mais legal é uma que eu vi. Não é daqui, é da Rússia, se eu não me engano. Nego tá, por exemplo, entra um casal no elevador, vai. Aí tá lá subindo pro andar dele, aí do nada começa a dar umas tremelicas assim no elevador e bzz, apaga toda a luz. Aí quando volta, uma atriz tá tipo de Samara, do Chamado, assim, parada em pé, assim, na frente da porta, sabe? Aí o nego começa a tentar abrir a porta do elevador de qualquer jeito. Até que teve um casal que foram fazer isso, a menininha, tipo, tava lá, subiu no elevador, o casal, um cara mó fortão, bombadão no eu vi isso aí. No elevador. Aí trancou assim, tremeu e tchum, apagou a luz. Aí quando a luz volta, tá a Samara lá em pé. O cara começa a dar porrada na menina, dá uma bica no peito da mina, ela cai no chão, ele começa a chutar até que a porta abre assim e a menina fica desmaiada lá no chão. Nesses negócios aí. Por isso que eu acho que esses negócios de susto nunca dá certo. Essas pegadinhas de susto nunca vai dar certo. Vai sempre pegar alguém que... Alguém vai infartar, tá ligado? É, eu vai sempre espero o pior dessas pegadinhas. Eu sempre espero o pior dessas pegadinhas aí. Eu já vi uma muito da hora que era... aqui no Brasil não tem. Acho que quase não tem. É um elevador interativo. Por exemplo, uma voz aí fala: senhor, eu desejo ir pra qual andar? Aí a pessoa fala o número e o elevador leva sozinho. Aí tem uma que o elevador é troleiro, entendeu? Ele fala assim, ó, vá para o sexto andar. Não, a pessoa fala, eu quero ir para o sexto andar. Aí ele vai, aí ele começa a dar uns desafios para a pessoa. Aí ele fala assim, para você ir para o sexto andar, você tem que cantar Hilari Lariê e fazer três modinhos. Ele fala assim, dance um break dance. Aí as pessoas começam a ficar, o que está acontecendo? Essa eu achei legal. Não sei se deu para entender. Eu só queria quebrar um pouco aqui o clima, cara, porque parece que teve uma matéria desses nadadores aí agora no Jornal Nacional, né? Mostraram o vídeo lá dos caras zoando no poço, né? Agora não sei se isso aí é verdade ou não, cara, mas o Legado da Copa, a página do Facebook, acabou de postar, cara. A legenda tá assim, e começaram a falar fuck, e saíram do carro, meu. Se isso apareceu no Jornal Nacional, parabéns, cara, pra quem falou isso. Parabéns pro frentista que falou isso, né? Apareceu no Jornal Nacional. Mas pode tocar, Yuri. Teve. O Jadé falou da Samara e tal. Tinha uma do Exorcista também, né? Mais uma vez o SBT. Que a. Agora tem que cuidar da menina doente e tal. Aí o quarto é escuro, não sei o quê. E de repente a menina vira a cabeça, lembra? Ela gira assim, 360 graus. Então, tipo, todo filme de terror que tá saindo, o Silvio Santos tá fazendo uma pegadinha, então. Ontem mas dia esse de virar a cabeça, que é uma imagem clássica lá, a imagem ícone do Exorcista, é mais antiga. Uma recente que eu sei que ele fez é por causa da... Como que é o nome, mano, do filme lá? O 2 que saiu agora? Invocação do Mal. É Invocação do Mal 2, que aí os crucifixos da parede giram de cabeça pra baixo. Ele fez uma assim. Mas essa... Ele ainda não era uma campanha pra filme, quando ele, eu acho. A primeira vez que ele fez a cabeça da mina girando. Vocês não viram também, né, um desses dois? A do Invocação, sim. Desse outro que você falou, não. É sério? Uhum. Também teve uma outra que aí já não foi campanha, se não me engano. Era numa loja de brinquedo e tinha várias caixas assim de boneco, mas eram uns anão dentro, tudo maquiado. Nossa, eu vi. Tinha um que dava muito medo, mano. Aí a criança ficava olhando, nossa, o boneco parece de verdade. E de repente os anão saíam da caixa, a criança ficava assustada, saia correndo também. É, mano, um boneco bizarro, mano. Que criança que vai querer comprar aquilo lá, mano? Aquilo era só pra boneco de voodoo. Tinha umas anãzinhas que até passava, assim, tipo, fizeram uma maquiagem da hora e tal, parecia boneco. Mas tinha uns que não dava não, mano. Mal medo daqueles anão lá. Vocês lembram daquela de 3 anos até 2013, mais ou menos, do bebê demônio? Ah, sim, no carrinho? Isso, é. Uhum. Era um carrinho vagando pela cidade sozinho, que tinha um controle remoto dentro. Aí uma criança chorando. Aí o carrinho começava a andar sozinho, as pessoas iam lá ver, né? Iam socorrer. Aí quando as pessoas chegavam perto, brotava um bebê demônio lá. Aí ele vomitava e tudo mais. Ah, eu lembro de um bagulho de um bebê feio. Então, acho que é essa. Aí tem só um mendigo lá, o único que não se assustou, entendeu? Todo mundo dava as minas, tudo gritando, apavorada. Já viu tanta coisa que não tá nem aí mais. Viu coisa pior, né? Esse negócio do Ivolando e tudo mais, eu lembro de uma que ele estava no... Ele era tipo caixa do... o cara do açougue. E o nego chegava pra ele, a linguiça fresca tá tantos? Aí tá sim. Ele, então eu vou querer 1 quilo. Aí ele ia no canto lá, pegava um porquinho, colocava dentro de um moedor assim, começava a girar e saía linguiça pronta, tá ligado? A pessoa ficava apavorada, olhando, meu Deus, o que você tá fazendo? Aí ele girando lá, não, eu tô pegando. Você já... É muito engraçada. Acho que eu vi. Ai, caramba. A que mais marcou na minha vida foi ver esse daí, rachando com o povo assustado. Com porquinho. E tinha outra que eu acho que era, tipo, ele tava numa praça, né? E ele falava que o banheiro, eu acho que o banheiro tava interditado, e a pessoa ia pra um outro. Aí nesse outro que a pessoa ia, tava preso num carro. Aí o carro ia levando embora o banheiro, quando a pessoa abria assim, tava andando já. Eu acho que era do Silvio Santos, eu não sei. Eu sei que era brasileiro. Os caras falando do carro. Teve uma outra que era de campanha também pra... Acho que é pro último filme da Carrie, A Estranha. Eu acho que não foi o SBT, acho que foi nas gringas. Uma mina fingia que tava brava dentro de uma lanchonete, um restaurante lá. E ela começava a ter superpoderes, até o cara subia pela parede e aí fingiam que era um poder dela pra fazer isso, vocês viram? Sim, esse eu é vi. Muito louco. Acho que foi nas gringas, não foi? Sim, eu vi o gringo só. Falaram que teve um do BR também. Que acho que deve ter sido o Silvio Santos. Vamos pegar de novo, é Silvio Santos. Ah, uma campanha, vai, era mais pra um comercial da TNT. Acho que tinha um botão, assim, um totem com um botão na rua, escrito, pressione o botão para adicionar mais emoção na sua vida. Mas não falava nada da TNT, a pessoa apertava, do nada encostava uma van, encapuçava o cara, jogava na van, dava um rolê por aí, eu não lembro tudo, mas passava por algumas aventuras e tal, até que abandonava o cara num prédio em construção. Acho que tinha barulho de tiro, de bomba, sei lá, e aí aparecia uma bandeira, uma lona bem grande, escrito TNT, o canal da ação, um bagulho desse. Oh, isso é top! Eu achei bem louco isso aí. Era um comercial, sabe? Acho que eu vi na internet só, na TV acho que não passou, não. Mesmo que era tudo em inglês e tal. É mais ou menos isso, né? O slogan da TNT, o canal da ação, ou só ação, sei lá. É, tá escrito Energy Drink na caixa, então deve ser. Não, mano, o canal de televisão, caramba. Tem filme de ação, mano. Tá igual o Billy, mano. Olha o Jader Norias. O Sérgio até me mencionou no começo do programa as pegadinhas asiáticas, que são muito boas também. Não sei se vocês já viram. Eu vejo mais programa de. Tipo, de. De aventura, sabe? Tipo, passe por 50 placas de isopor correndo. É, eles fazem isso, então, tipo. A minha favorita é um banheiro elevador. Tipo, pegaram um elevador e construíram um banheiro dentro. Aí, quando a pessoa entra pra fazer cocô ou xixi, o piso sobe igual o elevador. Sim. E a pessoa fica exposta no meio da rua, sabe? Todo mundo fica olhando pra ela. Asiática essa? É, da hora. Eu vi, é muito boa essa. E eles não têm dó, é com mulher, é com homem, é com qualquer um. Com velho. Tinha uma muito mal feita do SBT, que a pessoa tava lá esperando, acho que sei lá, pra ser entrevista de emprego, alguma coisa assim. Aí ela passava noticiário na TV que tinha fugido um bicho lá do Instituto de Zoonose, que parecia um macaco, dinossauro. Provavelmente. Que parecia um dinossauro, que era um experimento. De repente começa a tremer tudo, a parede de isopor do cenário cai, e entra um cara vestido de dinossauro, dá até pra ver as pernas dele, uma perna de ser humano. Né? Vocês lembram dessa? Não. Ô, louco, é muito mal feita. Dá pra ver a perna do cara, a fantasia não cobria tudo, dá pra ver metade da perna do cara. Tipo, o lado esquerdo da perna, sabe? Das duas pernas, do lado de dentro, dá pra ver. Muito mal feita. E tinha uma também da LG, que aí eu já acho que. Eu acho que é uma das de mentira. Que a pessoa também tava numa sala esperando alguma coisa. E aí de repente o noticiário de emergência anunciava, sei lá, um meteoro vindo pra Terra. E. Eu vi isso. E do outro lado tinha uma janela. E via e dava pra ver o meteoro vindo, e na verdade era outro monitor, outra televisão da LG. E a pessoa achava que era a janela e o meteoro vindo. Então a propaganda era essa, que era uma TV tão boa que parecia uma janela de verdade com o meteoro vindo, entendeu? Ah, eu vi essa daí. Se não me engano, era assim, não, que funcionava. Era da LG. Era isso aí, só que não era um noticiário. A pessoa só viu o meteoro vindo e como tudo começava a tremer lá fora, aí ela viu o meteoro caindo. É, então eu viajei na parte do noticiário, mas... É mais ou menos isso. Essa uma que eu acho que não era uma pegadinha de verdade, mas eu gostei da ideia, a criatividade que tiveram dela. Também teve uma que... Eu não sei se foi a Heineken faz bastante esse bagulho. você entrava no cinema, tipo, geralmente aparecia um casal. E quando entrava na sala, todos os lugares estavam ocupados, menos dois, bem no meio. E todo mundo que tava no cinema era tudo uns caras, tipo, motoqueiro, criminoso, tá ligado? Cheio de tatuagem, barbudo, com aqueles coletes de couro lá. E todo mundo voltava. Tinha casal que a mina queria ir mesmo assim, o cara, não, vamos voltar, não sei o quê. Aí ia embora. E quando a pessoa sentava lá no meio de todo mundo, os caras tudo começava a gritar, sacava a Heineken, brindava com os caras e na tela do cinema aparecia tipo a Heineken, parabéns pela coragem, bagulho desse. Alguma coisa que aparecia, alguma mensagem que tinha a ver com a campanha da... Ah não, não foi a Heineken essa, é uma cerveja que não sei falar o nome. Começa com C lá. Eu não sei falar o nome, mas não foi a Heineken. Acho que foi essa aí. Mas a Heineken também fez uma que... Um amigo ligava pra você, sei lá, de madrugada, de noite, falava que tava numa roda de poker devendo dinheiro. E perguntava se você não tinha tipo 1.500 pra ir lá pagar, pra, senão os bandidos não deixavam o seu amigo sair de lá. Aí quando você chegava lá com dinheiro, tipo, você entrava no prédio e tinha rinha de galo, tinha jogo disso, daquilo, várias, tipo, o cara brigando, sabe? Várias coisas tensas, assim. Aí você chegava na sala onde seu amigo estaria. E quando chegava lá também, eles já baixavam uma cortina, tinha uma placa, eu acho que era da Heineken, e falando, ah, isso mesmo, você é um bom amigo e tal. E aí, sei lá, se ganhava alguma coisa. Vocês não viram nenhuma das duas? Não, nenhuma das duas eu vi, mas parece interessante, as duas. É, eu achei bem longo essas duas. Eu não lembro de nenhuma agora tenha sido de alguma campanha, assim. Vocês têm alguma memória? Mas a campanha é só de susto mesmo, essa que a gente falou. As que eu lembro. Mas vocês têm mais alguma aí? Eu tenho duas aqui, né? Tem uma que eu gostei bastante, que é no shopping, aí sabe, se é antigo, acho que é anos 90, sei lá. A pessoa tá no shopping, aí sabe esses galão de água de 20 litros? Sei. Então aí eles pegam aquilo e enchem de sapos dentro e colocam um monte de sapo dentro daquela água do galão e colocam um tapete, sei lá, uma cortina, tampando, escondendo os sapos. Aí a pessoa vai lá, bebe água, aí quando a pessoa tá bebendo água, chega uma mulher da limpeza lá, puxa o negocinho pra limpar, e a pessoa vê que tá cheio de sapo dentro. A pessoa... Nossa. Eu achei da hora, sério. Eu acho que eu bati na mulher da limpeza, sério. Sérgio tá sumido aí, caiu, eu não vi, que é... Não, tem alguma coisa pra nós? Tô escutando aí, vamos falando aí, tô escutando. Acho que eu não estou escutando nada, e mano. Gravando. Você okay. Tem alguma coisa pra nós aí? Alguma pegadinha? Alguma... Não, eu tô tentando lembrar agora. É difícil, cara. Difícil agora de ver. Mesmo das mais antigas, você que gosta de ir lá pro início da história? Ah, eu gosto dessas, tipo, meio escroto, assim, cara. Eu não sei como o pessoal levava de boa, tá ligado? Tipo, eu lembro, acho que era na Rede TV ou até com o Ivo Anda mesmo, sei lá, meu. Ficava uma tiazinha, tipo, numa janela e jogava água, tá ligado? No pessoal que passava na rua, tá ligado? Mas, tipo, não um pouquinho de água, tipo, um balde d'água na pessoa, tá ligado? Sei lá, meu. Imagina você tá indo trabalhar, tá ligado? E um balde de água na cara, tá ligado? Eu vi isso aí agora. Eu lembro de alguma gringa. Eu lembro de uma gringa que vinha um cara de cadeira de rodas. Acho que uma mulher empurrando o cara, sei lá. E aí de repente ela parava e pedia pra você só ficar de olho no cara enquanto ele ia fazer outra coisa. E aí quando ela ia lá, virava um caminhão, tipo limpando a rua, jogando água na calçada. E você tinha que tirar o cadeirante da calçada. E muitas vezes o cara se molhava, mano. Ou que caiu na pegadinha. Eu fiquei pensando, esse cara não vai trabalhar? Não vai pra algum lugar aí, mano? Tá todo molhado, não vai ficar revoltado? Porque quando mostrava aquela pegadinha, o cara tava feliz. Mas antes que eu apanhei, que eu olhei, que eu morri, tá ligado? Tava nem aí. Aliás, essa era uma daquelas que a Record reprisava, das antigonas da Europa lá. Não sei se ela ainda faz isso. Não. Acho que chamava Risos, sei lá. Então, aquela boquinha dançando, sabe? Eu lembro de uma dessa do povo se molhar, mas era numa loja de colchão. A mulher chegava pro... O cara chegava pra ver o colchão, né? Aí a mulher chegava, então, tem uns colchões muito bons aqui, quer provar uns, quer deitar neles, quer sentar? Aí a pessoa, né, que tava indo comprar, ia dar uma sentada no colchão, era tipo uma piscina coberta com uma fronha de colchão. A pessoa caía dentro desse negócio, lá e se molhava todo, ficava puta. Era que eu lembro do povo se molhar, e depois que mostrava a pegadinha, algumas ainda faziam isso que você falou, dava risada assim, dava tchauzinho pra câmera, eu não consigo entender esses não. É, não sei, talvez essas que, o cara, que os caras ficam felizes sempre seja combinada, sei lá. É, provável. Eu não sei se é combinada, mas quando assisti eu tinha a impressão de que o povo da Europa, que acho que é onde eram essas pegadinhas, era mais pacífico, assim. Ele sofria pegadinha, dava risada, dava tchauzinho. Aqui no Brasil os caras já querem quebrar a cara do maluco, entendeu? Sim. É claro, até eu quero quebrar, meu. Se acontecesse isso comigo, meu, quem não queria fazer isso? Mas agora, saindo um pouco de pegadinhas, a gente tem que ir para outro nível de pegadinhas, que seriam aqueles trotes, né, cara? Trote de rádio, meu. Vocês, vocês, que eu lembro na época que começou a ter gravador de CD, tá ligado? O pessoal gravava suas músicas. Eu ia contra a maré, eu não gravava música, eu gravava trotes pra mim, cara. Eu não sei porquê, ficava escutando que nem idiota, cara, no Discman, cara. Dando risada na escola, tá ligado? Achando que nunca mais ia passar, né? É, cara. Não lugar nenhum. Ah, mas isso era pré-YouTube, né, mano? Muito idiota, né, cara? Isso era pré-YouTube, né? Não era tão fácil. Eu pegava, sei lá, no Ares da vida, no Limewire, tá ligado? E ia baixando, mano. Cara, eu tenho que lembrar do clássico, né, meu? Aquela do Pareto, né, meu? O trote da Telerge, né, meu? O clássico. Já escutaram isso, né, meu? Acho que não. Eu já ouvi. O cara... Os caras ligam lá, o velhinho liga, né, reclamando da Telerge, né, meu? E os caras começam a xingar o velho, meu. Tipo, coitado do cara. Mano, que ele falando que ele tinha voz de viado, é esse? É isso aí, meu. Mas tem uma voz de viado, hein, cara. Tem muita voz de viado. É, eu quero falar com o seu supervisor aí. O supervisor dele atende e fala, é, realmente, você tem uma voz de viado mesmo. Por que você tá pedindo pra falar comigo? Calma, calma, filha da puta, calma. Meu, até hoje eu uso as frases dessa... Desse trote, cara, no dia a dia, meu. Calma, filha da puta, calma, calma. Tem o caso também, né, cara, que ele fala, é que eu sou advogado, cara. Ó, primeiro de tudo, né, cara, grandes merda você ser um advogado, né, cara. Advogado é o melhor. Mas o grandes merdas, né, cara, todo mundo que vem botar banca em qualquer coisa, cara, no trabalho, no dia a dia, meu, cara. É grandes merda. Eu sempre falo, grandes merdas é por causa desse trote, meu. Mas tem um monte, meu, tem aquele lá do Pastor, tá ligado? Não sei se você lembra, do Pato Donald, o cara vai... Coloca aquele programa de... Pra mudar a voz, né? Cara, e o cara começa a ficar mais grave, mais fino a voz, meu. E o cara começa a imitar o Pato Donald, meu, cara. E o cara é o pastor alucinado, tá ligado? No telefone, ah, não sei o quê. Sai, sai, em nome de Jesus, não sei o quê. Eu não saio daqui, cara. E tem o clássico, né, que ele fala, tu és um mentiroso, tu és o pai da mentira, cara. Meu nome é Pinóquio, cara. Meu nome é Pinóquio. Vocês têm Orion, uma... lembra daquela do Antedegemon? Eu acho que era desse que eu tava lembrando. O cara liga pra Universal, mano. Não lembro, acho que ele liga pra uma mina e fala assim, quem é você? Eu sou Antedegemon! Eu sou um Digimon chamado... Eu nunca ouvi, eu só ouvi esse Orion falando só. Acho que eu tô confundindo, porque eu lembro de um que... Um cara liga pra, tipo, um disque descarrego, sei lá, da Universal. Ele fala que tá carregado, aí o pastor começa a orar, não sei o que lá. Só que o cara tá zoando. Aí, de repente, ele fala, ah, agora eu sou o Pato Donald. É esse aí que eu acabei de falar, mano. É esse aí que eu acabei de falar, Leon. É esse? É, meu. Ah, sei lá, você contando, eu não reconheci. É porque eu não consigo mudar minha voz, né, cara? Mas coloca na edição aí, né? Por isso que eu falo que esse podcast é horrível de ser feito, né, cara? Porque as pessoas não estão vendo... Ou você vai ter que ser muito bom, Leon, né? Nessa edição e intercalando, a gente falando e colocando um áudio de tudo isso, cara. É, essa edição nossa, não vai ser rápida igual do último Timãocast, não. Com certeza que não. Se quiser, eu tenho alguns arquivos aqui de trote. Ajuda nós. Mas a gente já tá no fim do nosso Pegadinha Cast. Qual a melhor de todas que vocês já viram? O que vocês falaram, essa levou ouro. Pode ser uma agora, cara. Tipo, o programa não gravar esse podcast, cara. A gente maior já caiu nessa pegadinha algumas vezes, né? A gente já caiu isso aí no mês passado, hein, cara. Pode cair agora, não sei, né? Pra mim, eu acho que é do... A caveira que anda de moto. Pra mim é da linguiça fresca. Pra mim sempre vai ser o Tatatá, cara. Não importa, cara. Pode ser no SBT, na RedeTV, cara. Não tem como, cara. Essa é muito idiota e as pessoas ainda caem. Cara. Se você fizer isso em 2040, algum idiota aqui vai cair, meu. Eu acho que, tipo, eu achei bem inteligente. Apesar de não precisar muito esforço pra pensar nisso. Mas aquela que eram duas minas no banheiro e só uma tinha reflexo. Uhum. É porque eram gêmeas, lembra? Ah, lembro. Não, Não era nem duas minas do banheiro sobre reflexo. Era uma, só que a gêmea fazia o papel de reflexo, e aí entrava a gente no banheiro e ficava assustada, porque ela não tinha o reflexo. Eu acho que essa, das que eu lembro agora aqui, das que a gente falou, eu acho que essa é a melhor, mano. Essa eu gostei muito. Eu fiquei tipo assim, caramba, como é que ele faz isso? Fiquei lá pensando. Aí até que eu vi. Não é nem que eu cheguei à conclusão sozinho, eu vi que era. Eles mostravam, né? Que era gêmea. Eu achei essa muito da hora. Tem uma semelhante aqui àquela que você falou do meteoro lá, que tem a TV, que é a mesma funcionamento. É, só que as pessoas estão num aquário. E aí tem uma TV gigante assim, aí vem um tubarão, começa a andar normalmente assim, do nada ele dá uma porrada na tela. Aí começa a vazar água da televisão, não sei como, e começa a subir água do chão, as pessoas começam a ficar desesperadas pensando que o tubarão vai. Da hora, assim. Eu vi essa que o Silvio Santos fez. É, foi o Silvio Santos mesmo. Ah, então tudo bem. Isso aqui é praticamente o mundo paralelo do SBT, parte 2, né? É, acaba sendo. Tipo isso. Aliás, 12 de outubro vai ter o desfile do SBT que o Billy me mandou, eu passei pro Sérgio e eu vou nisso aí, mano. Se vocês quiserem comigo, eu vou lá, vou registrar tudo lá. Vai ter um desfile do SBT na Avenida Paulista, mano. Igual fazendo nos anos 80, com uma carreata, cada carro vai ter um tema de um programa, no último vai ter o próprio Silvio Santos. Mano, quando vai ser isso, cara? 12 de outubro, o desfile. Ah, irei lá, cara, meu. Dia das Crianças. Eu vou com certeza. Dia das Crianças é dia de ser feliz, eu vou lá. Se eu tiver que trabalhar, eu vou também. Igual quando tinha aquelas estátuas da Mônica, do Snoopy, na época do filme, vão ter do Silvinho também, aquele desenho dele lá que fica dançando no meio da programação da SBT, vão espalhar Silvinhos pelo país. Nossa. Também. Nossa. Ah, eu não vejo a hora de chegar 12 de outubro. Mas vai ser o dia mais feliz do ano. E... Você tá pro seu aniversário, né? Ah, tu nem é pro meu aniversário, mano. Quero ver o desfile. Quem liga pro aniversário quando você pode encontrar o Silvinho? É, tô nem aí. Vai ser meu presente de aniversário do Silvio pra mim. E o caso dos nadadores lá, eu vi agora aqui, que o diretor de comunicação dos Jogos Rio 2016 disse assim, esses garotos tentaram se divertir, eles tentaram representar seu país com o melhor de suas habilidades. Eles competiram sob uma pressão gigantesca. Vamos dar um tempo para esses garotos. Às vezes você faz coisas das quais se arrepende depois. Quem falou isso? O diretor de comunicação das Olimpíadas. Ah, e o brasileiro vai aos outros é errado. Ah, eu acho que se fosse qualquer brasileiro no Brasil fazendo isso, não querer amarrar o cara no poste, bater o cabo de vassoura, bater nele até ele morrer. Vamos passar o pano. Mano, se fosse nos Estados Unidos, cara. Se fosse nos Estados Unidos, cara, o brasileiro ia estar em Guantánamo agora, meu. Defeito disso. Certeza. Ia estar na merda, cara. Ah, mas isso aí das vaias, meu. Se disputasse um tipo Papa Francisco contra o padre Marcelo Rossi, quem ia vaiar o Papa? Tem que vaiar mesmo, mano. Se for o Papa contra um Zé Ninguém no Brasil, tem que vaiar mesmo, né? Brasil, caramba. Mas eu vou te falar uma coisa, hein, Ariel. Isso ainda não chega aos pés daquela época que o Somália, aquele jogador do São Caetano, quando ele tava no Botafogo, meteu o oco lá porque ele não foi pro treino, tá ligado? E falou que tinha sido sequestrado, tá ligado? Um sequestro relâmpago, tá ligado? Só porque ele não apareceu no treino, tá ligado? Ele meteu o oco, cara. Só que era mentira. Uhum. Meteu o pingasher, né? Ah, mas Tomara, droga. Porque eu não sabia dessa daí quando eu tava na escola. Eu podia mandar isso na escola, meu Deus. Né? Sofri um sequestro. Já teve gente que tentou fazer isso aí, meu, por causa de TCC, meu. Eu já vi história disso, cara. Meu cara foi sequestrado pra pegar uma data maior lá pra entregar o TCC, cara. Ó, que nível, né, cara? Fica a dica aí, Arion. Fica a dica aí, Arion, cara. Esse semestre vai ser mais de TCC, tô esperto. Já preparou um camburão preto aí? É isso, alguém tem alguma consideração final? Não, claro. Vocês acham que o Jackass se encaixa, né? Não, o Jackass eu acho que é tortura, mas... Deles mesmo. Não, mas tinha algumas pegadinhas, tá ligado? Tinha algumas... É, tinha o do vovô lá, o do velho lá. O do velho virou até filme, né? Filme, cara? Né? Até hoje eu não vi, cara. Mas eu gostava do Party Boy, cara. Que era ele, mas o chegava do nada. No mercado? Aquele que o cara faz, o cara entra no depósito e faz cocô na privada lá também. Será que é pegadinha? É muito boa. É, pegadinha. Só que é hardcore, né? Como tudo no Jackass. Tem uma que não é pegadinha. Acho que não é pegadinha, não dá pra falar que é pegadinha, mas achei da hora. Que eles alugam um carro, vai naquela corrida de demolição. Aí eles voltam pra loja. Ah, eu atropelei um cachorro, o carro tudo destruído. Ah, como assim eu atropelei um cachorro? Pode crer, Jackass. Não, na verdade, eu acho que a era de ouro das pegadinhas é do Jackass. Não é nem do Silvio. Não, mas isso não era de ouro, foi a era da escrotidão, cara. do Jackass. Eu lembro quando o Johnny Knoxville foi, tipo, fugir de touro, tá ligado? De rodeio, tá ligado? Aí todos os caras, qual é a chance dele? Ah, nenhuma, né, cara? Qual é a chance dele sair vivo? Cara, ele dá um pulo assim. Eu nunca vi uma pessoa pular uns 3 metros, assim, cara, pra escapar do touro. Puta, meu, agora deu vontade de rever todos os filmes, cara. Meu Deus. Faz o podcast aí do Jackass agora. Ai, caramba. Não. Procure um novo tema, Leon, cara. Não sei. Não, eu não falei. Esse eu não falei sério, não, caramba. Uhum. Eu falei pra falar agora. Mas muito obrigado, Jader, com o canal GAD ou GAD News. GAD News. GAD News? Eu falo News. GAD News. O Sérgio com speakmelon.blogspot.com.br. Por favor, né? entrem lá, cara. Acessem, tá, cliquem nas propagandas, faz essa aí pra nós. É, por favor, dê views lá que a gente precisa pagar o PS4 agora. Muito obrigado, Billy, também. Estamos aí. Eu quero dizer que eu fiquei fora do ar, não foi nem por preguiça, mas foi zica que fiquei sem internet aqui em casa. Fiquei um tempo mudando o blog também, queria fazer uma outra cara, eu fui lá, vim aqui pro Wix e tal. Mas agora estamos de volta na bagaça aí. Foi pro Rio de Janeiro? É, não, mas enquanto eu tava no Rio, eu tava sem internet aqui em casa também. Mas muito obrigado a vocês três aí, obrigado aos nossos caros ouvintes também. Essa meia dúzia que deve estar ouvindo aí. Se você chegou até o final aqui, muito obrigado. Mano, se tiver meia dúzia é muita gente, hein, cara. O meu acho que não dá nem isso, meu. Pô, na verdade, os acessos são mais do que isso, mas é muito pouco mesmo. Se assim. Bem que os acessos estão mais do que isso. O meu tá uns 90, 120 pessoas, sei lá, mais ou menos isso, cara. Mas é. Agora eu tô te invejando, mas beleza. É mais do que isso aí, não chega tudo aí. Mas eu não sei de quem acessa, quantos vão até o final, né? Mas. Tá vendo? Tá vendo? Ficou usando o Wix? Tem que se fuder mesmo. No Blogspot eu não sabia quantos ouviam até o Como final. Não, cara? Você usa lá no blog, lá você vê os acessos, cara. No... Não, mas deu o play. Quantos ouve até o final, entendeu? Coloca aí, Blogspot patrocina nós. Então. Por favor. Por quê? Não, lá dá pra ver quantas pessoas acessam o post. Mas, sei lá, se 90 pessoas deram play, não dá pra ver quantas ouviram até o final. Se ouviu um minuto, meia hora, entendeu? É isso, todos vocês. Valeu, muito obrigado. Cada termina desse jeito, cara. Ali, ó.